Abjet 5729, passa nível 190, chama centro Recife, frequência 13325, qualquer 125, vamos no Boa Viagem. 13325, vamos no Boa, 3 horas de aprovação, está pronto. 32, Brasília, 3 horas. Aprovado Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal meio, ajuste 10, 10, bom voo. Claro, ponto de espera 18,6. Indy Alpha até o ponto de espera 223. Kilo Oscar Alpha. Boa tarde, essa é a identificação, autorizado de chegada a mais, essencialmente para o nível 070. Ajustou o altímetro no 090, vigilante. Decolar 244, chama controle de frequência 19935. 3207, bom dia. Salvador, boa tarde, você é 2231, pronto, pode estar em Manteis. Papão, meu Mike, é com o Kilo, girando base 17. Trem embaixado e travado. Quilo, autorizado pouso pistão 7, vento 120 graus, 09 nós. Reposto no solo controlado. Jet 6720, reduce your speed to 250 knots. 250 knots, Webjet 6720. Lucete, siga a frequência. Pronto, 223. Ajuste no 090, forme no localizador. Certo, 090, na 0 é para parar, estabilizado, localizador, 395. Desça para 3 mil pés, ajuste no 090. 1010, 3 mil pés, 4200. Visão 90, da presente, voe direto e TAP. Vendo ao câmbio, chame 2186, bom pulso. Encontrei frequência 1935. 0935, boa tarde, 2231. Patrão em Salvador, Passarino 2231. Novembro, Oscar Romeo, sente autorizado pouso na pista 35. Vento 1-0 graus, 1-0 nós, forte no solo. Delta Lima, prossiga. C2-7, passa nível 1130, chama o centro Recife, frequência 133, D5, atento, 1251. Não entendeu a secundária, senhor. 1251. Obrigado, até mais. Passa 935, 90, Rádio. Novembro, Oscar, autorizado pouso na 35, vento 120 graus, 10 nós, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado. 20, reduce your speed to 230 knots. Reduce now 230 knots, you are 6720. Bom, Salvador, Chané 6314. Prossiga. Sente da Fungo, solicito 340 Petrolina. 340 aprovado, pronto cópia? Pronto cópia. Petrolina 340 aprovado, volta via Pesolo 20, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, Cóquibo, transição Flock, 5064, código transponder, controle da PR1 no 9.35. 340 Pesolo 20, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo, transição Flock. 5064 no transponder e o controle 1935. Confere, portão 5, chame quando pronto para o push acionar. Câmara push. Tá 3190, desça para 3000 pés. 3190. Oscar Romeo, solos 5-1, autorizado o táxi, reporte livre no pista 35. Começar travado, uma milha para o externo, gol no 395. Gol no 395, autorizado pouso pista 10, vento no 0 graus, 10 nós, que legal no 0, 10. Livre pouso, 395. 060, espera pelo localizador 390. Jet 6720, reduce your speed to 210 knots. Reduce now 210 at 6720. Transport 9.5, 0.10, 2231, voe direto Dedó. Autorizado Dedó, 2231, obrigado. Guardião 02, prossiga. Mantém 500 pés, está o altímetro no 0, no 0, voe direto por rotatória de pontos firme e fã visual para óbito. Ciente, confirme o transponder acionado. Meu Oscar Bravo, siga na proa de Salvador. Estabilizado, avistando 42061. Pede de aproximação, chame 2186, é uma boa. Certo. A 3190, desça para 2000 pés. Ajustou o time, no 090, forma o localizador. Pede 10, deportado localizador 3190. Objeto 6720, mantém presente heading, limit, localized course. Mantém presente heading, limit, localized course, objeto 6720. Confie para 2. Azul 4206, externo, baixar travado. Gente, azul 4206, continue aproximação ao guarda de pista livre. Mantém priority heading distance 3,000 feet, QNH 1010, Webjet 6720. Mantém a priority heading and descend for 2,000 feet, altimeter is 1010. 3,000 feet, 3,000 feet. Sorry, 3,000 feet. No solo 55, ele me fez pela direita, chama o solo frequência 1219. Próxima direita, 219, bom. Webjet 6720, reduce your speed to 1800 knots. Reduce it now 1800 knots, Webjet 6720. Paulo, boa voa. 1395, livrou a pista, está na pista. 395, bem-vinda, prossiga Alfa, reporte entre a Juliette. Alfa vai reportar entre a Juliette. Gente, acione 0111, informe a 15 milhas fora. Ajuste no 090. Próxima nação. 1925, após o pouso do Embraer da Azul, autorizado a linha manter. A linha manter após a Azul, 95. Objet 6720, turn left ahead 160, report localized course. Left to 160, report on localizer, Objet 6720. Can we descend now 2000? Descend 2000 feet. Descend now 2000, thank you. Localizador do campo, vista está 3190. Complete aproximação, chame torre 1086, bom pouso. Azul 4206, no solo 57, dirigindo pela direita, chame solo 1219. 1219, levando direito do 4206. 260-288-2231. Uno no zero graus, no zero nós. Boa, azul 4206. Bem-vindo, boa tarde, azul, alfa e reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, azul 4206. Aproximação, aguarde pista livre. Guardião 319. Boa tarde, 755, Confins 360 já aprovado, nas cópias. Confins 360 aprovado, rota Zulu no meio, decola no zero, curva direita. Perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge, Antecept 0 vice, é conforme o plano após. 5107, o código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Vamos ao 30360 para Confins, decola da 10, saída da El Leda, após Leda Prisco, depois o 16, rota 5107, transponder 1935, controle, bom sete. Confere, só complementando, curva direita, após decolagem. Direita após, 17. Tem um encontro frontal, puxa lá no 07. Como autorizado, estamos prontos. O no 395, ingressa Juliette, portão 01. Juliette 01. Azul 4206, Juliette 03. Juliette 03, 4206. 9755 está pronto, 7, confirmando. Estou aguardando a remoção do fim. Sim, chame quando pronto. Até lá. Q0, final approach, runway 10. Webjet 6720, continue approach, check land gear. We have a gear down and locked. Webjet 6720, stand by, runway vacated. Stand by for landing, 6720. Gol, já tem atrás? Isso, tem um gol agora ingressando na Juliette, depois vai ingressar a Juliette, tráfego azul. 163 não conta, após o segundo tráfego, está livre no 05, chama o taxa. Ok, então depois do azul, está cruzado o pushback, vou chamar 63 ou no 4. Galeão 380 já aprovado, tá cópia. Aprovado Galeão 380, rota Pesolô no zero, decola no zero, curva direita, no terceiro da El, Leda após Leda, voa bridge, terceiro por vez, é conforme. 5122, código transponder, controle da pele 119, decimal 35. Boa tarde, bem-vindo, 3190, prossiga Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3190. Here the land, runway 10, wind 100 degrees, 109, climate 1010. Good land, runway 10, website 6720. Para o cruzamento na final da 10, ok? Metro. Número 2 para o cruzamento, grande abraço. Lima, Delta Lima está no caixa pregos. Delta Lima após voo na proa do farol de da Barra, informando ingressando no corredor Axé. Desejo voar direto Paripe para Lagoa de Feitos. Delta Lima 2345. Salvador, Guardião 02, 3 milhas da final. Guardião 02, autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 0 graus, 08 nós. A torre poderia autorizar o parque do trem direto? Já é, direto. 02, obrigado. Para o portão 05, tem condições de prosseguir até o mesmo? Frequency 181.9. 181.670. Good evening, West 5720. 5720, com Salvador Airport, continue taxi Alpha, report 24 direto. Report 24 at 6720. Hello, Está no solo controlado, guarda. Aeronave helicóptero. Positivo, eu não tenho ponto, não comento a vista, mas já tenho tudo de certo, ok? É, presidente Cabrinho, boa tarde. Boa tarde, boa viagem. Alô. O gol no 925, cruza 200. No 925, passa nível 200, chama agora o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 260-222, obrigado. Boa tarde. Ok, grato, sempre táxi. Vamos lá. O objeto 6720, a porta de Juliette, TDV I will serve the fish, the traffic that will come in, okay? Roger, 8-7, serving the goal, on pushback, 6-7-2-0. Vou até agradecer seu colega da Boa aí, bom voo. Paulo Salvador, boa tarde, o 35415. É o 415, ideal, isso confirmando o nível 16. Afirmativo 160. 160, ideal aprovado, decola 10, curva direita, no perfil. O senhor prefere a Dael ou sair na Coral? Junta torre para transferência do campo Lima, Delta Lima. Então, 1-0, curva direita no descida da EL, Leida, pós Leida, voo Ilhéus, 5-1-3-1, transponder, controle Etéreo 109-35, o trip 5-4-1-5. Autorizado 60 conforme o plano, primeira curva será a direita, saída da EL, Leida, o pós transponder será 5-1-3-1, semanal controle após decolagem, 1-9-3-5, protegeu 5-4-1-5. Confere e chame o contorno para o posicionar. Trouxe. É 314, contato radar, sua para o nível 340, perfil Momo. 340, tem condição de estar presente a Flock? Lima Delta Lima, confirme seu transponde, não recebemos. Ok, não recebemos seu transponde, temos o tráfego sentido contrário, mantendo 500 pés pelo litoral. Romeu Oscar Bravo para o pouso. Ok, frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Ok, o Lima Delta Lima, o tráfego agora já prosseguindo para o pouso. Chané 6314. 6314, contato do Rod, prossiga. Direto Flock da presente? Inicialmente Momo, aguarde Flock. Salvador, boa tarde, 601, passando 260 para 160, informação. Chané 6314, vou direto Petrolina. Direto Petrolina, boa Páscoa, senhor. 6314. Bom, no 601, a sua identificação, autorizado chegada bom, desça para 4 mil pés, estou tímido, estou no 0, 1-0, vigilância da. 4 mil pés, 1010, ajuste na bonde, 601, Taxia Pátio, Índia e Alfa, ponto espera torre 186, ajustado no 0, 1-0, bom voo no 755. Muito obrigado, então temos livre taxia Índia, Alfa, 186, com a torre, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1